Seres humanos não tão humanos. Ser desumano não pensa igual. Olhe e se compare com um animal e descubra quem é o irracional. Levanto cedo, hoje não vou passear. No meu canto eu fico, só posso esperar. Ando com medo sem ter lugar. Estou com sede, mas tanto faz. Latindo pra você se mexer. Sairia sem ninguém me ver. Com racional você tem que crer. Talvez não seja eu, talvez seja você. Que nada pensa ou reflete. Não sabe viver, só repete. Pensar em mudanças o repele. Vive atrás de algo que o complete. Me chamam de irracional. Só porque eu não sou igual. Não posso escolher entre o bem e o mal. Pensamento limitado, eu sou um animal. Seres humanos não tão humanos. Seres humanos não pensam igual. Olha, se compare com um animal e descubra quem é o irracional. Pare, reflita e veja o mal de ser um robô multifuncional. Nasce, morre, não cai na real. Pensar ao agir é o ideal. Você olha pra mim, aquele momento não teve fim. Pensa ser superior, mas só conhece o exterior. Vivo a vida de bom humor, não penso em problemas, só em amor. Vejo o mundo um total horror, mas nem tudo é só terror. Posso até não falar, mas me explique rápido sem pensar. Por que que eu sou irracional, se vocês constroem armas pra matar? Porque não conseguem aproveitar a riqueza e o mundo mudar. Pensar só em si, não é pensar. Pensar coletivo é raciocinar. Seres humanos não tão humanos. Seres humanos não pensam igual. Olhe e se compare com um animal e descubra quem é o irracional. Pare, reflita e veja o mal de ser um robô multifuncional. Nasce, morre, não cai na real. Pensar ao agir é o ideal. Nasce, morre, não cai na real. Pensar ao agir é o ideal.